Quero te adorar, quero te exaltar. Quero sempre viver ao seu lado, Senhor. Largo tudo pra estar em sua presença, ó Pai. Já não mais me importa meu passado de dor. Já não importa mais tudo aquilo que eu tive que deixar e ser livre para te adorar. Senhor, Senhor de amor, se eu tiver algo pra desapegar, envia sua brasa viva do altar pra mim purificar. Quero um abraço seu, está mais perto, Deus, de ti. Meu Pai, eu quero te entregar todo o meu viver, que aqui neste lugar tu possas me encher, transforma o meu ser. Sejas o meu ar, vem me purificar. Eu quero te adorar. De joelhos eu busco o Senhor de todo o coração. Ouça a súplica de alguém que veio te pedir perdão. Das noites em que envergonhado da minha trajetória só restaram sinceros pedidos de misericórdia. Pai, meus lábios são impuros, me sinto a escória. Mesmo assim apareceu pra mim em toda a sua glória. No seu sublime e elevado trono assentado, veio com brasas do altar e tocou os meus lábios. Meus pecados foram perdoados e a iniquidade foi embora, dando o lugar pra sua piedade. Ouvi sua doce voz dizendo a quem enviarei. Me coloquei de pé e disse: eis-me aqui, meu rei. Me deste o fôlego de vida, tudo que eu possuo. Só esperou que eu te amasse acima de tudo e que eu buscasse o reino do céu e sua justiça. Tropecei quando por meus caminhos trilhei minha vida. Sofri quando parcialmente a ti me entreguei. Hoje com convicção é por inteiro, eu sei. Receba minha vida, meus planos e o meu coração, pois te louvar a vida inteira ainda é pouca gratidão. Meu Pai, eu quero te entregar todo o meu viver, que aqui neste lugar tu possas me encher, transforma o meu ser. Senhor, que todo o meu eu possa te entregar. Sejas o meu ar, vem me purificar. Eu quero te adorar, Santo, Santo, Santo.